gostou que tô. Gatinha bonitinha, quero te dar meu amor. Eu tô no veneno, sabe como é. Eu tô te querendo, sei que você também me quer. Então, pra que se fazer de difícil? Por favor, pare com isso, por favor, pare com isso. Quando eu te pegar, não vai ter pra onde correr. Daquele jeito bem gostoso, faço você enlouquecer. Todas que provaram sempre querem repetir. Eu faço bem gostoso daquele jeitinho danado.